Estes 3 anos têm sido positivos. Não tão positivo derivado à pandemia que está a acontecer e agora o que está também sobre a guerra, mas com a esperança de vir melhores dias. É isso que é a minha perspectiva. Isto é uma coisa, como sabe, que não se encontra no país. É uma coisa única. E como é que olha para a recepção desta peça que vai agora pertencer ao museu? É uma peça muito importante e, portanto, vamos lá, a pessoa que tinha esta peça ter uma certa dedicação, porque a peça é uma peça histórica quando andou a transportar o azeite para a Segunda Guerra Mundial. As minhas perspectivas são ótimas, até ver, isto é um projeto que tem pernas para andar, mas sem dúvida nenhuma.